sorri pra você e a primavera cantar. Quando o fulgor desta mocidade o teu olhar encantar. Quando se é jovem, a gente quase não vê o mundo a girar e o tempo a correr. Mas quando os cabelos brancos começarem a chegar, a juventude onde estará? Só em Jesus podes viver a juventude sem a perder. Sorri pra você e a primeira.